Isso aí é pra quem curte thrash metal, porra! E essa música, ela veio do inferno. Del inferno, para ustedes buscar suas almas. Damned Nightmare. Bate cabeça full. Oh, wait.